ZYC 488. Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A sintonia do cidadão. E agora, na Rádio Câmara, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. No dia 16 de dezembro de 1865, nasceu Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac. Olavo Bilac, jornalista e poeta, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele iniciou a cadeira número 15, que tem como patrono Gonçalves Dias. Olha, Olavo Bilac dava uma atenção à literatura infantil e era republicano, era um cara bastante patriota, tanto que o Hino à Bandeira tem letra de Olavo Bilac. Um dos versos de Olavo Bilac diz assim: a pátria não é a raça, não é o meio, não é o conjunto dos aparelhos econômicos e políticos, é o idioma criado ou herdado pelo povo. Essa era uma das características de Olavo Bilac, esse patriotismo bastante exacerbado. A música de hoje é uma poesia de Olavo Bilac musicada por Américo de Castro. A música se chama Nel Mezzo del Cammin. Confira. As únicas coisas eternas são as nuvens, nuvens, nuvens. Cheguei, chegaste, vinhas fatigar e triste eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Paramos de súbito na estrada da vida, longos anos presa minha tua mão. A vista deslumbrada eu tive da luz, a luz que o teu olhar continha. A vista deslumbrada eu tive da luz, aquela luz que o teu olhar continha. Hoje segues de novo na partida, nem um pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. Eu solitário volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. As únicas coisas eternas são as nuvens, nuvens, nuvens. Você ouviu Nel Mezzo del Cammin, poesia de Olavo Bilac, musicada por Américo de Castro. No dia 16 de dezembro de 1865, nasceu Olavo Bilac, poeta e autor do nosso Hino à Bandeira. Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo Augusto da Paz. Poesia de Olavo Bilac. A música do dia volta amanhã.